recordar. Bom, outra canção também que foi bênção para muitas pessoas, para muitas vidas, foi Imenso Amor. E eu costumava dizer assim, não há nada que possa se comparar ao imenso amor de Deus no nosso coração, na nossa vida. Então, que você possa agora estar sendo ministrado por esse amor de Deus, esse amor que eu falei que transcende todo entendimento, esse amor que a gente só entende quando se vê pela ótica do Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor, então. Amém. Glória a Deus.